passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Estivermos sempre ao seu lado, mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem seremos, pois Deus conosco.